O pavor da sociedade é altamente perigoso. Estilo toca preta, favelado, sem conforto, sangue frio. Calculista preparado pro arrebento. PT.40 é 1, 2, 3, tem que cair pra dentro. A sociedade fica chocada quando vacina entra em cena. Sem conversa, sem chaveco, só relato a violência do menor. Sem infância, impedido de trabalhar. Mas é dado sinal verde pra ele roubar, se marginalizar, se pôr cair na droga e se afundar. Virar, entrar, criticar, trampo prostituto de criminalística. Abraçado ao crucifixo, o pai fez oração. Pai nosso que estás no céu, pai, me livra do ladrão. Mas pra mim é muito tarde pra se lamentar, pois seu governo me deu todos os motivos pra roubar. Se arrependimento matasse, eu já tava morto numa esquina qualquer, com vários tiros no corpo, pagando o preço pelos meus pecados, carregando minha cruz. Não quero ver meu filho servindo de avião. Não quero ver meu filho com fome, tipiando o oitão. Crescendo revoltado, enfurecido, virando bandido, sem medir consequência, enquadrando o boy, um artista de cinema. Meu diagnóstico é o cérebro alterado. Eu tô com cano na cabeça do empresário. Cadê seu dinheiro no banco da Suíça? Cadê seu dinheiro pra proteger sua família? Nariz empinado, fama, doutor, não te deixa livre do assalto, moro? Aí, mano, caga o dinheiro que sujou, mano. Cago é carapita. Falou, tô saindo. É muito fácil vir aqui me criticar. Sociedade me criou. Agora manda me matar. É muito fácil vir aqui me criticar. Sociedade me criou. Agora manda me matar. Ser condenado, morto é o que você desejou. Mas um maloqueiro aqui, sem escolaridade, chegou, enquadrou e deu pipoco na porta. Cortou a cerca elétrica, caiu pra dentro. Ganhou aplausos da plateia e não veio para a solução. E se pro problema vendiu, dá o tênis, o relógio. Me assina meu futuro. Plantado lá na vila, rodeado de maluco. Não fui criado em condomínio fechado, mas o país não se importa. Não sou eu que sou culpado. Será que é tão difícil enxergar que o menor da favela tá se armando, juntando motivos pra roubar? Que pro sistema virar presunto é motivo de aplauso. Quanta felicidade, o comando da Rony faz proteção pra sociedade mais exposta à fome, à violência, à miséria. Essa é a receita que cria um ladrão na favela. Sou um fascinora com ódio, partido pra adianto. Tem caixa eletrônico, tem dinheiro lá no banco. Tem cuzão que chora, implora pra não ser morto. Mas na hora do assalto não adianta pedir socorro. Eu não queria essa vida pra mim, eu não queria morrer assim. Mas é assim, vou abrir a garganta da burguesa orgulhosa, preconceituosa, de fé que tá de corsa. Se for BMW, que pro seu cachorro gasta mais que um salário. É isso que me deixa revoltado. Quem sabe no 17º algemado com repórter policial, me fazendo pergunta, se for tirando sarro da minha cara coberta pela camisa. Não quer saber o que passei no meu dia a dia, sem futuro, sem emprego, uma família fudida. Agora como vai ser a minha vida com passagem na polícia? Por isso que eu tô revoltado com o boy. Cusão, cala a boca, seu bosta, e não reage à ação. Enquanto o sistema não olhar pra mim, vai ser tiro na cabeça do boy. É lamentável, mas vai ser assim, vai ser assim. É muito fácil vir aqui me criticar. Agora manda me matar. É muito fácil vir aqui me criticar. Sociedade me criou.